é condenado pela igreja como heresiarca. Um padre chega ao cúmulo de proibir a frequência em toda a cidade. As pessoas não poderiam mais ir às missas por conta dos aplausos, do carinho que Henrus, com seu verbo inflamado, arrebatava da multidão. Ele que houvera traduzido o evangelho do grego para a língua tcheca e que proclamava as verdades daquele outro mártir, James Wycliffe. Asseverava também a importância da liberdade, que o homem não deveria submeter-se somente a Deus, mas não aos poderes temporais. E naquela época de inquisições, de tantos problemas, nós vamos nos recordar de todo um período negro da Idade Medieval e que vieram esses homens que se notabilizaram pela coragem, pelo conhecimento, em primeiro lugar, que gera a fé. A fé que proporciona a coragem e a coragem que permite a renúncia em nome de Jesus. Jan Hus, não podendo mais pregar, tem uma sugestão do imperador Sigismundo na Alemanha, que o convida para Constança, convoca um sínodo, onde ele poderia defender as suas ideias para um grande público, para os sacerdotes da igreja, para que enfim pudesse retomar as suas atividades, ele, Sigismundo, que o conhecera e era amigo pessoal. Dá-lhe um salvo-conduto. Jan Hus, pelo bom senso, percebe tratar-se de uma atitude muito perigosa. Mas os idealistas, as pessoas que têm bom coração, elas normalmente não enxergam a maldade nos outros. Assim Jesus nos asseverava, dizendo que os olhos são a lâmpada da alma. Se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas, e quão grandes serão essas trevas. Então, Jan Hus, como as pessoas de bom coração, projetam nos outros a sua bondade e não percebem a maldade, a perfídia. E daí o conselho do Cristo: sede mansos como as pombas, mas prudentes como a serpente. Jan Hus, com seu ideal, aceita o convite e vai até a cidade de Constança, onde é sumariamente encarcerado, sem que tenha sequer oportunidade de defesa. É lançado no porão, no calabouço,